Um curioso fenômeno ocupa as redes sociais. Pessoas que ostentam diagnósticos de transtornos mentais, mesmo sem que esse diagnóstico tenha sido oficialmente dado por profissionais de saúde. Como podemos entender a complexidade deste fenômeno? Direto da comuna imaginária do Acanga, essa é a Rádio Colibri. Você já reparou como nos últimos anos algumas pessoas chegam a diagnósticos próprios nas redes sociais? Muitas pessoas se identificam como, abre aspas, tendo, fecha aspas, depressão, TDAH ou autismo, muitas vezes com base em suspeitas. Esse fenômeno é acompanhado por dezenas de vídeos curtos com dancinhas no TikTok e em outras plataformas semelhantes, apresentando, abre aspas, sinais de que você tem ansiedade, fecha aspas. Abre aspas, é assim a manifestação da depressão no nosso corpo, fecha aspas, e, abre aspas, coisas que eu achava normal até descobrir que era, insira aqui o seu diagnóstico, fecha aspas. Esses vídeos muitas vezes apresentam listas de coisas absolutamente normais que as pessoas fazem ou sentem e as colocam como, abre aspas, sinais, fecha aspas, na presença de um transtorno. Em um site sobre autismo, abunda um relato sobre como as pessoas se autodiagnosticam no espectro autista e até hoje não têm diagnóstico formal. Como podemos entender esse estranho fenômeno? Nós já discutimos algumas vezes sobre os problemas do diagnóstico de transtorno mental. No nosso primeiríssimo episódio, discutimos como a psiquiatria hegemônica, ao tratar o sofrimento psíquico como as outras formas de adoecimento, o tal do, abre aspas, modelo biomédico, fecha aspas, produzir um entendimento que reduz as experiências das pessoas a rótulos diagnósticos e coloca como única possibilidade de um tratamento, abre aspas, normalizador, fecha aspas. A psicóloga britânica Lucy Johnstone apontou como, abre aspas, o diagnóstico psiquiátrico tem sido criticado por muitos motivos ao longo de muitos anos. Falta de confiabilidade e validade, exclusão de contextos sociais, produção de estigma e etc. Fecha aspas. Ela sustenta que um dos problemas dos diagnósticos é que eles levam uma perda de sentido. Citando-a novamente, abre aspas, ao despojar as experiências das pessoas de seu significado pessoal, social e cultural, o diagnóstico transforma pessoas com problemas em pacientes com doenças. Histórias de trauma, abuso, discriminação e privação são seladas atrás de um rótulo à medida que o indivíduo é lançado no que muitas vezes é uma jornada vitalícia de incapacidade, exclusão e desespero. Fecha aspas. Nas redes sociais, é mais comum observar esse fenômeno em torno dos transtornos do espectro autista e de déficit de atenção e hiperatividade. Os sociólogos Peter Conrad e Deborah Potter descrevem a história do TDAH como uma condição antes restrita a crianças, mas que agora é entendida como algo, abre aspas, para a vida toda, fecha aspas. Esse fenômeno foi acompanhado de uma extensa disputa sobre as causas do TDAH e, em parte, sob a influência das ideologias medicalizantes e farmacêuticalizantes, uma, abre aspas, cerebralização, fecha aspas. O TDAH passou a ser visto como tendo causas neurológicas, e isso justificaria a cronicidade do transtorno. Dentro deste contexto, muitos adultos que afirmavam se reconhecer na sintomatologia de TDAH estavam procurando a confirmação oficial de seu autodiagnóstico por parte de médicos e psiquiatras. Muitas vezes também pedindo para serem tratados com medicamentos. Neste caso, observa-se uma espécie de, abre aspas, psiquiatrização de baixo para cima, fecha aspas, impulsionada principalmente pela demanda dos indivíduos comuns por explicações, pelo reconhecimento oficial e por tratamento médico de seus problemas de vida ou sofrimento psíquico, relacionado ao que o sociólogo Nicholas Rose descreveu como a prontidão para, abre aspas, a remodelação psiquiátrica dos descontentes, fecha aspas. Paulo Faltain, estudioso da comunicação social e pesquisador do Media Lab UFRJ e da Rede Latino-Americana de Estudos em Vigilância, Tecnologia e Sociedade, LAVITS, falou um pouco sobre o que vem observando sobre esse processo de autodiagnóstico nas redes sociais e como constrói formas de subjetivação. Então, respondendo aí a primeira pergunta, De fato, né, assim, algo que, vou dizer, venho observando, tenho observado, então é algo mais da ordem, vamos dizer, observacional impressionista, né? Vejo também alguns contatos meus, familiares, não é nada que eu parei para pesquisar mais sistematicamente. Mas, de fato, a gente vê como um certo traço cultural, vamos colocar assim, esse fenômeno das pessoas se autodiagnosticando, e não só se autodiagnosticando, mas a partir do diagnóstico, criando a elaboração de si, né? Se relacionando consigo mesmo a partir de uma categoria psicopatológica, uma categoria que vem do campo psi, dos saberes psi, para, enfim, construir a sua própria identidade e subjetividade em torno do diagnóstico, né? Então a gente vê uma valoração, né, o valor do diagnóstico como um elemento muito presente na forma como as pessoas estão tanto, né, criando essa elaboração de si, como também construindo comunidades, né, construindo conteúdo pelas redes sociais e criando laços, criando rede, construindo também uma comunidade em torno dessas categorias e desses diagnósticos. E aí eu acho muito interessante, assim, é um fenômeno, de novo, né, parte muito mais do impressionismo da minha parte, né, de observar esses, vamos dizer, esse fenômeno, algumas características. Então, o que eu vou falar aqui é mais da ordem do pitaco mesmo. Que esse fenômeno se desenvolva, assim, tem duas características interessantes e que me chamam a atenção. A primeira é que é um fenômeno, vamos dizer assim, complexo, né? Como desses fenômenos muito interessantes, pregnantes, é um fenômeno complexo e que aponta para diferentes caminhos, às vezes meio contraditórios, né? Ou tendências meio contraditórias. O segundo é a centralidade da internet e das redes sociais nesse quesito. E aí, pegando a questão da internet, o que a gente vê, ou das redes sociais mais especificamente, é que as pessoas estão procurando, eu gosto sempre de falar meio isso, as pessoas estão procurando sempre dar um certo contorno assim, né? Então, de uma certa desorientação subjetiva, até mesmo existencial, que se percebe no mundo hoje, né? Com muita informação, com muita oportunidade, com muita formas de poder se viver. As pessoas, às vezes, a gente observa, as pessoas ficam meio desorientadas, né, cognitivamente, subjetivamente, existencialmente. Então, vem o diagnóstico como uma certa forma de dar algum contorno, né, aos seus sofrimentos, aos seus transtornos. E o papel que a rede social, né, que as mídias e as redes sociais desempenham nisso. Paulo aponta pra gente como não se trata somente de buscar entender ou explicar seu sofrimento, ou de dar nome para um sentimento, mas também de criar para si uma certa identidade. Isso porque o diagnóstico não é somente uma afirmação neutra sobre o mundo, mas uma afirmação que tem a ver com as formas com as quais as pessoas criam identificações com determinados grupos. Isso cria discurso sobre si, mas também comunidades. Diagnosticar sempre foi uma ferramenta para classificar, separar e definir grupos e populações de pessoas. Um diagnóstico de transtorno depressivo maior não diz muito sobre o que me aconteceu, ou sobre a forma como vivencio determinadas formas de sofrer, mas é uma espécie de, abre aspas, rótulo, fecha aspas, que me identifica como pertencente a um grupo. É um processo curioso de se identificar com algo que, historicamente, foi usado para o governo do outro. Esse processo de identificação pode parecer paradoxal, mas é uma ferramenta muito importante do poder. No século XVI, o pensador francês Étienne de Labouisse escreveu o seu, abre aspas, Discurso da Servidão Voluntária, fecha aspas, em que levanta a pergunta já clássica, como podem as pessoas desejar sua própria dominação? o antropólogo Pierre Clastres, no texto Liberdade, Mau Encontro, Inominável, abre parênteses, 1976, fecha parênteses, afirma que a questão de Labouisse sobre a servidão é, abre aspas, transhistórica, fecha aspas. Na psicanálise, Sigmund Freud e Wilhelm Reich se perguntarão o mesmo ao analisar a psicologia das massas e o fascismo, respectivamente, encontrando uma resposta nos processos de identificação. O poder só se constitui a partir de uma espécie de economia libidinal, isto é, dos desejos, das motivações pelas quais a identificação com os poderosos e a idealização desses é um horizonte alucinatório indispensável para a formação de um, abre aspas, nós, fecha aspas, que esse poder incorpora ao mesmo tempo em que o desincorpora. Assim, parece que, ao buscar um diagnóstico para chamar de seu nas redes sociais, as pessoas estão, em certa medida, pulando etapas do processo de medicalização. Já não é um discurso de fora que as subjuga e as coloca como loucas, ou lhes dá um diagnóstico, mas são elas próprias que buscam um discurso que reduz suas formas individuais de sofrer a diagnósticos específicos. Mas esse processo é mais complexo do que isso. Em um artigo de 2006, Nicholas Roos nos lembra sempre o quão simplificamos a situação ao afirmar que a medicalização é um processo completamente guiado pelos interesses da indústria farmacêutica. Ele fala sobre transtornos nas fronteiras que, abre aspas, são vivenciados e codificados como tal por indivíduos e seus médicos em relação à norma cultural de um si mesmo ativo, responsável e de livre escolha, realizando seu potencial no mundo através de uma formação de um estilo de vida. E a eles é dado forma pela disponibilidade de categorias, tais como depressão, pânico, distúrbio de ansiedade social e TDAH, fecha aspas. Note como esse processo de autodiagnóstico não é somente o resultado de uma pressão externa por identificação, mas também uma demanda de reconhecimento dos sofrimentos por parte das pessoas que buscam diagnóstico. Naquele site que comentamos, muitos relatos aparecem na forma de pessoas que buscam o autodiagnóstico porque, de uma forma ou de outra, não têm acesso a um diagnóstico formal. O Paulo falou um pouco pra gente sobre o que enxerga como essa função de identificação. Então, falando um pouco mais sobre esses aspectos contraditórios, o que muitos, né, pesquisadores e psicólogos, psiquiatras estão falando sobre, vamos dizer, essa onda, esse fenômeno do autodiagnóstico, percebendo, né, chegando, e aí tem amigos também da clínica que já me relataram isso, que as pessoas estão já chegando no consultório com seus diagnósticos, né? Então, o que eles, vamos dizer, por um lado, pode existir a partir daí, é um certo achatamento da fala, né? Da elaboração de si, né? O que a gente pode ver como, ao invés das pessoas falarem o que sentem, né? Tentarem, e aí a partir daí, vamos dizer, uma certa inversão de ordem, né, de causa e efeito, né, as pessoas falarem, e aqui pensando no espaço clínico, as pessoas estarem elaborando a fala sobre si, né, e a partir dessa fala, de relatar o que está sentindo, relatar talvez qual é o seu sofrimento, qual é o seu sintoma, né, como é que esse sofrimento aparece, as pessoas já chegam com um diagnóstico, e a partir desse diagnóstico quer tratar desse autodiagnóstico, quer que aquele profissional, aquela profissional vá, vamos dizer, começar o processo terapêutico a partir já desse ponto de partida que é o diagnóstico, né? Então, é muito relatado esse certo achatamento da elaboração de si, né? Um certo achatamento da fala. Por outro lado, e aí a gente pensa toda a história do movimento antimanicomial, antipsiquiatria, né? Da psiquiatria e do saber médico como essa fonte assimétrica de poder, né? Como essa fonte de que vai um polo de poder, a psiquiatria como um polo de poder em que de alguma forma arbitrário muitas vezes, né? A gente sabe também a história da psiquiatria, em que também achatava, também apagava diferenças, né? Apagava subjetividades desviantes, né? Então, a própria ideia de desvio de norma, né? Um poder normalizador e normatizador que a psiquiatria desempenhou historicamente, e do diagnóstico. E aí um aspecto que eu acho muito interessante é que às vezes tem uma certa militância do DSM, sabe? Assim, especialmente no transtorno de déficit de atenção, você vê pessoas militando por causa do, vamos dizer, do reconhecimento do valor do diagnóstico. E isso é uma virada no parafuso mesmo da discussão, né? E, de novo, é contraditório. Não acho que seja só, vamos dizer assim, são pessoas apenas equivocadas, né? Assim, historicamente, a gente poderia falar que todo esse movimento antipsiquiatria e antipsiquiatria como esse poder, como uma instância de poder normatizador na sociedade, com uma certa militância, volta hoje para pegar essas categorias, essas armas, como uma ferramenta de emancipação. Então, de fato, tem essa coisa meio estranha de um diagnóstico, né? Assim, pelo menos da minha parte, eu acho meio curioso e estranho, uma certa militância do DSM. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que, de fato, existe ali um certo contorno que se dá para algum sofrimento que vai além do indivíduo, né? É um sofrimento que é mais social também, e algum tipo de demanda. Assim, o que eu acho mais curioso, que talvez seja uma lacuna, é justamente essas demandas, né? Essa é uma certa demanda pelo reconhecimento da diversidade. Então, aí eu vejo que, de fato, tem um certo poder emancipatório também, né? Na forma como as pessoas estão tentando se elaborar, né? Uma certa demanda de um reconhecimento de diversidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou pegar aqui o caso do TDAH, mais especificamente, né? Porque eu acho que não vou entrar na questão do TDAH, né? Se existe, se não existe, se os diagnósticos são certeiros. Isso é também controverso dentro do campo psi. Mas antes de tudo, perceber por que o TDAH vira uma questão, sabe? Então, assim, a gente, né, que trabalha, que pesquisa com tecnologia e rede social, a gente vê que a gente está imerso nas tecnologias, nessa disputa pela nossa atenção, né? Então, os aplicativos, os sites, as plataformas de streaming, a grande moeda, né, o grande recurso valioso é a nossa atenção. Então, a gente, né, sobre esse prisma, a gente chama também que a gente está vivendo. E parte dos dispositivos tecnológicos, das ferramentas tecnológicas, dos serviços tecnológicos, estão imersos nessa economia da atenção, né? Em que a atenção é o recurso mais escasso e mais valioso, né? Porque, enfim, nossa atenção é limitada, né? Nossa estrutura cognitiva, sensória, ela é limitada no que a gente vai prestar atenção, no que a gente vai ter um foco. Então, todos esses serviços tecnológicos estão ali disputando esse recurso. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que aí a atenção entra é um elemento central na forma como a gente está passando o nosso tempo, na forma como a gente está trabalhando, como a gente está se relacionando. E eu acho que a gente pode perceber também esse autodiagnóstico do TDAH, por exemplo, né? Porque ele vira uma questão, ele está tão presente nas elaborações de si, de rede social, como uma certa recusa a esse produtivismo neoliberal, essa forma de, né, do trabalho enquanto eles dormem, mantenha o foco, né, estude, vá se aprimorando o tempo todo. Então vejo que é uma certa forma também de se elaborar, de dizer, bom, eu sou diferente disso aí, eu não consigo continuar nesse ritmo, né? Ou entrar nesse ritmo, produzir, estudar nesse ritmo que a sociedade está me demandando. Então é uma forma meio procurando uma certa legitimidade, ou mesmo se entendendo, dizendo que, assim, não existe uma forma de foco ideal, não existe uma forma, quer dizer, ao contrário, deixa eu aqui reformular, dizer assim, eu não estou, né, e não consigo cumprir, né, me encontrar nesse tipo de forma ideal de foco, nesse tipo de forma ideal de produtividade que a sociedade está está me demandando, né? Que o capitalismo, que o neoliberalismo, que esse mercado de trabalho, que esse mercado de estudo, vamos colocar assim também, né, de formação, de aprimoramento de si, me demanda. Aí, claro, eu acho que dá para fazer uma certa problematização, é que ao falar isso, de toda forma as pessoas estão meio que reafirmando que existiria, sei lá, um certo regime atencional normal ou ideal, né? Então acho que cabe também aí, dentro desse aspecto, se questionar, né, se existiria um regime atencional ideal, né, e quem estaria fora desse regime atencional ideal seria algo da ordem do transtorno. Né? Então, assim, se esse transtorno existe mesmo ou não, eu acho que assim, às vezes se reafirma como se existisse um regime atencional, um regime de foco, um regime de produtividade que seria por si só ideal, normal, desejável. Né? Então, acho que é questionar também essa forma. O que não quer dizer que aí tem uma certa, de novo, uma outra volta no parafuso, que eu acho que já é um questionamento desses regimes atencionais, né? De uma forma que as pessoas vão procurando uma legitimidade de falar, bom, eu não consigo entrar nessa dinâmica, eu não consigo entrar nesse ritmo, né? E se elaboram assim, né? Então dá um contorno, né, a essa falta, esse deslocamento, esse estranhamento com os ritmos que a temporalidade e a produtividade que lhes são demandadas. Chama a atenção também que esses processos de autodiagnóstico ocorram nas redes sociais. Claro, a busca por informações sobre diagnósticos diversos sempre ocorreu na internet, e antigamente o principal foco eram os sites médicos. As médicas Angela Ryan e Sue Wilson apontaram, em um editorial de 2008, como até mesmo esses sites médicos podiam produzir mais danos do que benefícios. Se por um lado mais informações sobre um sintoma ou diagnóstico poderiam beneficiar as pessoas diminuindo visitas desnecessárias a profissionais da medicina ou empoderando pacientes, esses sites de autodiagnósticos poderiam, abre aspas, levar a mais ansiedade associada a um diagnóstico falso ou verdadeiro de uma condição séria e ou de risco à vida. Além disso, esse diagnóstico seria feito sem a presença de um profissional de saúde para fornecer um contexto, para refletir sobre a probabilidade de diagnósticos diferentes, ou para colocar em prática quaisquer passos necessários para tomar o diagnóstico definitivo. Fecha aspas. O que há de diferente agora? Bom, as redes sociais representam não somente uma fonte de informações para as pessoas, mas também uma espécie de vitrine de identificação. Aqui, como aponta o sociólogo espanhol Manuel Castells, a comunicação tem um papel extremamente importante na vida dos indivíduos, agora transformados em sujeitos digitais, e essa vida passa a ocorrer em espaços extremamente simbólicos. Maria Paula Sibilia, uma pesquisadora da comunicação social, aponta como as redes sociais promovem um modo performático de ser e estar no mundo. Abre aspas. Em outras palavras, em uma atmosfera moral renovada como a que se vive atualmente nas sociedades aglutinadas pelos mercados globais, dispositivos como as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, assim como a proliferação de câmeras e telas sempre disponíveis para se ver e se mostrar, estão a serviço dessas novas ambições. Servem para tornar visível a própria performance e, nesse gesto, performar e projetar um eu atraente para um público potencialmente infinito. Fecha aspas. O contexto para esse modo performático de ser e estar no mundo, claro, é a racionalidade neoliberal. Esse termo foi popularizado pelos sociólogos franceses Christian Laval e Pierre Dardot, que, partindo da leitura de Michel Foucault, afirmam o neoliberalismo não somente como organização econômica do Estado, mas como racionalidade, uma forma de empregar técnicas e procedimentos para dirigir e governar a conduta das pessoas. O sujeito produzido por essa racionalidade é uma espécie de sujeito-empresa, que rege sua própria vida como se estivesse gerenciando uma empresa. Uma consequência disso é que as identidades dos sujeitos vão perdendo gradativamente seu referencial de vida e de ação, antes ancorado nas instituições sociais e comunidades, para se balizar em uma pura individualidade. O Paulo comentou um pouco sobre como esse processo relaciona o autodiagnóstico, comparando com outro fenômeno que vem pesquisando, a subjetividade algorítmica e os aplicativos de autocuidado. Por fim, a gente veio pesquisando nos últimos 2 anos, disparado, né, por essa inquietação de saber, lá no Media Lab da UFRJ, como esses aplicativos, serviços e plataformas digitais estão produzindo e coletando essas informações e dados com a tonalidade psíquica emocional, tentando inferir estados psíquico emocionais a partir de alguns dados pessoais digitais. E a gente fez um levantamento dos aplicativos de saúde mental e autocuidado e bem-estar das lojas de aplicativo, né, do Google Play Store, mais especificamente, e do que a gente chamou de PsyApps, né? Então, esses aplicativos dão uma gama de ofertas, terapia guiada, meditação, mas também um certo teste psicológico, mas também um tipo de terapia, né? Ou uma dinâmica de terapêutica, né? Uma cultura terapêutica digital. Então, a gente fez um levantamento num primeiro momento de 10 aplicativos mais utilizados ou mais relevantes. Então, tem uma série de critérios metodológicos que a gente aplicou ali. E depois, na segunda fase que a gente está terminando agora, é um estudo de caso de um aplicativo que foi o mais pregnante que a gente achou e também estava no topo dessas características que a gente elencou para fazer o nosso levantamento, que é o símbolo. E um dos aspectos, né, um dos padrões que a gente observou, né, simulando o uso do aplicativo também, é o que a gente nomeou de auto-tudo. É como esses aplicativos digitais, eles estão fomentando uma cultura terapêutica muito centrada numa certa ideia de autonomia individual. Então, para vocês terem uma ideia, lá no símbolo tem até um momento que é meio desconcertante, que ele manda as pessoas darem um alto abraço. É divertido, né? Porque é meio absurdo, mas eu estou trazendo justamente por isso, que é meio hiperbólico isso. Que é essa ênfase total numa autonomia individual e no sujeito como responsável e único responsável também por gerir, né, a sua saúde mental, o seu bem-estar. Então, todas a forma numa terapia clássica, né, numa cultura terapêutica clássica, em que você tem algum interlocutor ou alguns interlocutores, ali some como um aplicativo. Claro que é uma falácia, porque esse aplicativo ele está imerso em todo um ecossistema digital, em modelo de negócios de plataformas, e também ele convoca saberes né, da psicologia, da psiquiatria, muito específicos também, apesar de não ter um único, e é também uma certa mistura de tudo, que é até, vamos dizer, eticamente muito questionável, ele passa essa impressão do sujeito para as pessoas que utilizam o aplicativo como se elas estivessem cuidando de si mesmo, né? Até um auto abraço, autocuidado, autodiagnóstico, auto abraço. Então tem essa ênfase excessiva. O que a gente encontra ecos e reforça essa ideia de uma racionalidade neoliberal em que o sujeito é responsável, único, exclusivo, responsável pelo seu bem-estar, né, pelo seu aprimoramento. Então tem uma ideia também dentro desse autodiagnóstico, auto-tudo, de um constante aprimoramento de si. Então, questões mais sistêmicas, questões mais estruturais, questões sociais, e, né, uma elaboração de si para um outro agente, né, uma elaboração de si através da fala para um outro agente, né, que vai te questionar, também é esvaziado nessa cultura terapêutica. E uma coisa que a gente chama atenção, né, e a gente coloca nesse relatório, é que esse processo terapêutico, a cultura terapêutica, foi marcada e é marcada, na verdade, por duas, vamos dizer, a gente coloca dois elementos. Um primeiro, e que é esvaziado nessa nova cultura terapêutica digital e desse autodiagnóstico. Primeiro é o tempo, né? Então, o tempo de um processo terapêutico não é o tempo da otimização de uma racionalidade neoliberal e de uma racionalidade maquínica que está presente nessa cultura da rede social, nessa cultura dos aplicativos, né? Então, a gente está querendo as coisas tudo muito rápido. E um processo terapêutico, tradicionalmente, esse tempo é alongado, esse tempo é estendido. Não existe um tempo otimizado para, né, você passar por um processo terapêutico, você caminhar, né, num caminho de autoconhecimento, vamos dizer, ou de elaboração de si, melhor falando. Então, tem essa mudança, né? Então, a cultura terapêutica é muito rápida. Então, é algo que, assim, esses aplicativos se vendem como, assim, você vai melhorar em duas ou três sessões. Na primeira sessão, você já vai sair muito, muito, muito melhor, né? As causas do seu sofrimento, ansiedade, que é uma categoria que é muito convocada por esses aplicativos como fruto de transtorno. Então, primeiro, vamos dizer, a característica dessa que a gente está colocando como uma nova cultura terapêutica digital é essa rapidez muito próxima dos processamentos maquínicos, né? não tanto humanos, de uma certa ideia de otimização. E que está presente, né, nessa cultura do aperfeiçoamento, nessa cultura da entrega rápida da racionalidade neoliberal de hoje em dia. E o segundo aspecto é o que a gente vai chamar e que tem causou estranhamento para a gente, uma inquietação, é que os aplicativos dentro do UX, né, de preceitos do desenvolvimento desses objetos técnicos digitais, aplicativos, plataformas, é que você tem o menos esforço possível. Tem aquela ideia de um design sem fricção, né? Você tem que escorregar, vamos dizer ali, a navegação por aplicativos, né, e por ferramentas digitais, aquela coisa do user experience, né, UX, todo um campo que trabalha para que seja mais intuitivo possível, que a gente não tenha o mínimo esforço para navegar, né, por esses objetos técnicos, aí os aplicativos, né? Mesmo o smartphone, toda uma cultura digital que é feita para que você não tenha muito esforço, você não gaste muito tempo, você intuitivamente vá mexendo nesses aplicativos, nessas ferramentas. Então, é o design sem fricção. E o processo terapêutico, classicamente também, é um processo que vai introduzir fricções na sua elaboração de si, né? Na forma como você se percebe. Então, tem um certo estranhamento aí entre essas duas, vamos dizer, preceitos, né? Um preceito de uma cultura terapêutica em que você vai se questionar, né? Em que você vai se elaborar e que vai ter coisas que você vai colocar ali que você não, enfim, não vai te fazer bem num primeiro momento, né? Algo que você não quer rememorar, algo que você vai ter um esforço. Acho que é dessa ideia, né? Uma cultura terapêutica, você tem um trabalho sobre si, você tem um certo esforço sobre si. Enquanto que essa nova cultura terapêutica digital, ela esvazia isso. A partir desses preceitos da experiência do usuário, do design das interfaces, é sempre algo que é muito sem esforço, sem fricção, né? Então, é algo que a gente coloca lá no relatório que vai ser publicado. E que eu acho também tem a ver com essa coisa esse fenômeno, vamos dizer, de uma explosão do autodiagnóstico, né? Que é também, não deixa de ser algo que vai te demandar menos esforço, né? Então, de novo, naquele no começo que eu estava falando, um certo achatamento da elaboração e da palavra. Pelo que o Paulo fala, o conceito de subjetividade algorítmica pode ajudar a entender um pouco esse fenômeno do autodiagnóstico, então. O filósofo Edson Teles usa o conceito de governamentalidade, proposto por Michel Foucault, para falar sobre como a autonomia das máquinas e os algoritmos que são usados para nos oferecer o que ouvir, frequentar, assistir e fazer, mostram uma nova face dessa governamentalidade. Não se trata aqui de um poder de Estado, mas de uma forma de conduzir as ações dos outros e das coisas a partir de uma lógica de cálculos e estatísticas. Em um artigo de 2018, Teles argumenta que a introdução dos algoritmos amplia essa governamentalidade. Abre aspas. Esses novos dispositivos permitem reduzir o investimento de controle no indivíduo médio ou normal, como se valoriza na tradicional normatização social, propiciando uma ação sobre os processos e o meio ambiente. Pode-se acessar a realidade de um território, grupo, instituição, mercado, país em micropartes de segundos. Dito de outra forma, aprende-se a realidade de modo imediato e imanente. Fecha aspas. Ou seja, a enorme velocidade com que agora se obtém dados sobre os gostos também permite produzir esse gosto de maneira muito mais ampla do que antes. Se você gostou dessa música, irá gostar dessa aqui. Veja também esse vídeo. Tomemos um exemplo que Edson Teles coloca em seu artigo de maneira bem didática. Abre aspas. Imagine-se, combinando com amigos via celular, uma saída noturna. Vocês pensam em cinema, talvez uma janta ou cerveja. Enfim, qualquer diversão que promova o encontro e a boa conversa. Após a pesquisa no buscador preferido e feita a escolha entre as opções oferecidas, vocês inserem o nome do estabelecimento no aplicativo de localização e, em seguida, chamam um serviço de transporte. O valor da corrida será debitado no cartão de crédito. Nesses minutos de utilização de aplicativos e outros serviços de internet, com alguma passagem nas redes sociais, enormes bases de dados receberam e transmitiram informações em torno de suas movimentações. Perante esse acúmulo de entradas e saídas de dados, o indivíduo realiza seus desejos sob o custo de tornar-se mera engrenagem. As máquinas, cujas nuvens de informação pairam através, sobre e entre nossas vidas, mitigam a distância entre os mundos físico e virtual, acionando e satisfazendo necessidades coletivas e singulares. Fecha aspas. Faltai comentou pra gente como essas subjetividades algorítmicas estão relacionadas ao processo de autodiagnóstico. Entrando mais na pesquisa que a gente desenvolve no âmbito do Media Lab lá da UFRJ, nessa ideia de economia psíquica dos algoritmos, a gente está investigando esse uso, né, de informações, essa produção, coleta de informações que inferem estados psicológicos, estados emocionais pelas plataformas e dispositivos digitais. E há algo que é interessante aí que se relaciona um pouco com essa questão do diagnóstico e do autodiagnóstico, é uma certa tendência, e isso aí todo mundo tem, né, também, de, vamos dizer, de uma instância fora de você, né, que vai te entregar, né, gente, uma certa dinâmica, melhor reformulando, a gente percebe nessa dinâmica de coleta e monitoramento de dados pessoais e dessa tonalidade psíquica e emocional dos dados, é que a gente fica, né, oferecendo para essas plataformas essas informações sobre nós e meio que a gente recebe de volta algum perfil nosso, né, alguma imagem sobre a gente, algum diagnóstico sobre a gente, algum texto elaborado, né, que vai nos falar algo sobre nós mesmos. Então pensa aí no Spotify, que depois fala, sua vibe é essa, né? Ou você tem suas características são essas. Enfim, essa explosão de testes psicológicos também que as pessoas fazem para ver a sua personalidade, né? Então você dá algumas informações para essas plataformas e tem como certo serviço receber alguma imagem sobre você. Então tem uma certa, essa forma de coleta de dados parece servir também como um certo serviço que vai te apontar alguma autenticidade sobre si, né? Eu brinco um pouco com esse autenticidade como serviço dessas ferramentas de coleta de dados, né? A gente oferece, né? Dá os nossos dados para essas plataformas, para esses dispositivos, e eles nos devolvem alguma imagem, algum diagnóstico da gente, que vai nos ajudar, e aí sim, vamos dizer, qual é a promessa, né, dessas ferramentas? É quase, eles se vendem quase como assim, nós conhecemos você melhor até do que você mesmo, né? Então, estamos vendo algumas características suas, alguns aspectos da sua personalidade que você talvez não perceba. Então, vai ter, né? E aí, de novo, a gente pode ver um certo achatamento, né, da fala, da elaboração, né? A gente simplesmente terceiriza essa imagem nossa para algum outro agente externo, mas tem vamos dizer, uma autenticidade, identidade, como certo serviço também dessas plataformas e serviços, né? Então, a gente vê a própria astrologia, vamos dizer, uma certa explosão de astrologia, também está um pouco nessa aí, mais analógica, vamos dizer assim, mas também uma forma de categorias com as quais, né? Então, assim, a gente é devolvido com essas categorias de personalidade com as quais a gente também se relaciona com a gente mesmo, né? Então, isso é bombardeado, né? A gente é bombardeado, seja um sistema de recomendação, por exemplo, do vídeo do YouTube, seja de uma música também que o Spotify vai tá ali te mandando, existe alguma informação sobre si, né? E uma elaboração sobre você a partir desse do monitoramento prévio do seu comportamento nessas plataformas. Então, de alguma forma, é também uma certa forma de diagnóstico algorítmico, vamos dizer assim, mas feito a partir do seu próprio comportamento pregresso, né? Então, é por isso que eu estou colocando quase como assim, seria mais autêntico, né? Não seria algo que vamos dizer, um agente externo que está ali te observando o tempo todo e depois te devolve uma imagem sua para a gente, né? Uma imagem da gente para a gente também se relacionar com ela, né? Então, acho que está muito presente essa forma das pessoas tentarem se elaborarem, né? Tentarem, de novo, acho que aquilo dá um certo contorno de identidade, de novo, contorno de autenticidade, né? Nossa, tal plataforma como Spotify me devolveu essas músicas e, poxa, eu gosto de tal música, assim, acertou, né? O que é que isso diz sobre mim? E também tem essa forma de elaboração. Então, acho que está dentro de um fenômeno. São diferentes, né? Mas está dentro dessa ânsia, né? Por uma autenticidade, por uma elaboração. E aí vamos pegar essa, de novo, né? Esse mundo que a gente vive. Excesso de ofertas, excesso de informação, excesso de possibilidades. Que faz com que a gente fique, às vezes, meio desorientado, né? Poxa, vou escutar o quê? Por exemplo, tô pegando a coisa da música do Spotify, que eu acho que tem a coisa da música, estado emocional é muito, muito, muito, né? E o seu momento psíquico, a gente, né? Tem uma música que eu vou escutar quando tô feliz, boto uma outra para me animar para ir para academia, tô na fossa, tô escutando um tipo de música, né? Então tem essa relação mais próxima, mais intuitiva, que vai devolvendo aí, né, uma imagem. Ainda muito a ser investigado para entender melhor esse processo de autodiagnóstico via redes sociais. Como esses processos de identificação e subjetivação se relacionam com os algoritmos das redes? Como podem se relacionar com sistemas oficiais, entre aspas, de diagnóstico? Como ficam os serviços de saúde mental e trabalhadores e trabalhadoras da saúde em relação a isso tudo? Se você chegou até aqui, deixamos nosso muito obrigado por ouvir e nos acompanhar. Estamos retornando de um hiato de férias, então fique atento aos próximos episódios. Se você quiser saber um pouco sobre as referências do episódio, links para redes sociais e muito mais, entre em radiocolibricast.wordpress.com.